Athens International Radio, 104.4 FM. And now, the three-hour program of Athens International Radio, 104.4 FM, with the languages of our immigrant friends who live in Athens. Today, Monday, the Portuguese, Albanian and Russian magazines. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. E eu sei dar por isso muito bem. Sei ter o pasmo essencial que tem uma criança se ao nascer reparasse que nascera de veras. Sinto-me nascido a cada momento para a eterna novidade do mundo. Creio no mundo como um mal me quer, porque o vejo. Mas não penso nele, porque pensar é não compreender. O mundo não se fez para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos, mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, tenho sentidos. Se falo na natureza não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo. E amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama. Nem o que a todos, hoje estamos numa tarde de dezembro, dia 14 de dezembro, quase a 11 dias do Natal. E este é o programa Contacto, um programa em português. Escutámos a atriz portuguesa Carmen Dolores dizer o poema O meu olhar é nítido como um girassol, de um heterónimo de Fernando Pessoa, Alberto Caieiro. Muito boa tarde a todos, vamos dar início ao nosso programa e vamos começar por escutar Caetano Veloso e o tema Cucurrucucu Paloma. Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, ay, ay, ay, ay. Cantaba. Gemía. que una paloma triste muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada. Escutamos o cantor e compositor brasileiro Caetano Veloso interpretar em castelhano o tema Cucurucucu Paloma. Estamos muito perto do Natal e eu tenho recebido muitos e-mails de amigos daqui, de Atenas, de Lisboa, alguns de Angola, outros do Brasil, que me têm enviado e-mails sobre as suas preocupações para o ano 2010. E uma coisa que é uma realidade, todos me falam na ecologia, na necessidade e na urgência da sobrevivência deste planeta. Eu resolvi então escrever uma crónica de Natal, será a minha prenda para todos, e resolvi lê-la agora, aqui neste programa Contacto para vocês. E diz assim, a minha crónica de Natal. Realmente vivemos colonizados por ratos que tentam acabar com o planeta de vez? Ou será que esses ratos não entendem que se for tudo pelo ar, eles também irão? Se calhar já começaram a comprar pedaços de terra na Lua, onde construir belas mansões. Deve ser fantástico ver de lá o planeta azul mudar de cor, a poluir-se e a vida nele existente desaparecer. Os netos e bisnetos dos ratos vão adorar ver os lindos documentários da National Geographic Magazine sobre a diversidade na Terra, que nessa altura já soltará gases tóxicos e nada mais. Estarão em lindos quartos futuristas, todos brancos e ascéticos, mas nunca saberão o que é o cheiro à terra molhada depois de uma chuva forte de verão, nem o do mar salgado. O que é correr na terra, o sol no corpo, nem o que é vento na cara. Claro que o rato vai aumentar para o máximo o ar-condicionado do quarto ascético, mas não é a mesma coisa. E os netos vão esticar o dedo apontando o planeta Terra e perguntar: avô, porquê é que não podemos ir brincar para ali? Os filmes mostram que é muito bonito, tem praias, montanhas, árvores, água por todo o lado. Aqui na Lua não há nada, é uma chatice. E o rato vai mentir, porque teria de explicar que foi por culpa sua, da sua ignorância, que deitou tudo a perder. Teria de explicar que a vida humana, para ele, tem o valor dos mísseis, bombas e balas que ele vendia para a destruir. Felizmente, havia muitos humanos. Assim, vendia mais armas mortíferas. Claro que o reino animal, vegetal e mineral rebentaram também com essas bombas. Mas o importante foi vender armas, petróleo, drogas, madeiras, diamantes, ouro. Graças a isso, estava a família ali, toda reunida naquele Natal de 2020, na Lua. Para que é que queriam ir à Terra se eles tinham nascido na Lua? Vocês são lunares! Esta é a vossa casa, a vossa Terra é a Lua. Devem amá-la com todo o vosso ser e respeitá-la, disse ele irritado. E os netinhos? Porque ainda sentem a memória genética bem viva. Respondem em coro: avô, vá à merda. Não nos roubou só o presente, mas também o futuro. A nós que estamos vivos. Melhor seria termos morrido com todo o planeta. É lá que nós pertencemos. E o avô não pertence a lado nenhum. Por que não se mata? E dizendo isto, os netinhos puseram todos uma pastilha azul dentro da boca e engoliram-na. O rato ainda gritou: não! Mas era tarde demais. Poucos segundos depois, o veneno tinha acabado com a vida das crianças. O rato não se matou. É um cobarde que vive na sua prisão na Lua, onde, por mais que tente, não consegue resolver a sua ignorância. Pergunto, esta história passa-se no ano 2020. Para quando o despertar da humanidade deste sono pesadelo que todos os dias sonhamos? Temos de mudar os nossos hábitos. A mudança está em nós. Atitude, sim, uma nova atitude. Esta foi a crónica que eu escrevi para este Natal de 2009. Espero que tenha sido do vosso agrado. O nosso telefone é o 0030, indicativo internacional, 210-3411-610. Se quiser comentar, eu torno a repetir, 0030, indicativo internacional, 210-3411-610. Se quiser fazer algum comentário a este texto, se quiser falar comigo, pois estou aqui na Air Athens International Radio 104.4 FM. Para os que não sabem, esta rádio é também transmitida online, através da internet. Portanto, eu dou indicativo internacional porque haverá pessoas de outros países que seguramente estarão a ouvir e que queiram intervir. Vamos então continuar o nosso programa escutando os Madre Deus, mas os Madre Deus eletrónicos. É um CD, um trabalho que foi feito sobre a obra dos Madre Deus, mas usando música eletrónica. Vamos então escutar o tema Haja o que houver. Thank you. escutamos Haja o que houver, do grupo português Madre Deus, com uma versão eletrónica. Vamos partir já de seguida para Cabo Verde para escutarmos a jovem Lura e o tema Marie da Chanson. Marie da Chanson foi o tema interpretado pela cantora cabo-verdiana Lura. E vamos para Angola escutarmos o grande cantor Rui Mingas e o tema Quem Tá Gemendo. Quem tá gemendo, negro carro de boi, carro de boi, geme quando quer, carro de boi geme quando quer. Negro, não. Negro geme porque apanha, apanha pra não gemer. Negro geme porque apanha, apanha pra não gemer. Gemido de negro é choro, gemido de negro é poema. Geme na minha alma a alma do Congo, da Níger, da Guiné, de toda a África. América, a alma universal. Quem tá gemendo, negro carro de boi? Quem tá gemendo? Escutamos Rui Mingas e o tema Quem Está Gemendo. E vamos para o Brasil escutar Martinho da Vila e o tema Tempero do Prazer. Tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pro meu paladar. Tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pro meu paladar. Já falei pra você, mulher, nós temos que temperar. Ardências da emoção, delícias do coração. O fogo é pra esquentar, não se pode deixar queimar. Se começa a esfriar, vou meter minha colher. Um cheiro pra lá, olho pra cá, lé com lé e cré com cré. Agora que eu tô pronto e você bem no ponto, mexe bem mexidinho pra render. Todo dia se tem que temperar. O bem querer pra manter o sabor e degustar. Como deve ser, quem faz com amor faz mais gostoso. Diz a receita do prazer. Quem faz com amor faz mais gostoso. A receita do prazer. Mas tempera, tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pro meu paladar. Mas tempera, tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pro meu paladar. Já falei pra você, mulher, nós temos que temperar. Ardências da emoção, delícias do coração. O fogo é pra esquentar, não se pode deixar queimar. Se começa a esfriar, vou meter minha colher. Um cheiro pra lá, um olho pra cá, é. Lé com lé e cré com cré. Agora que eu tô pronto e você bem no ponto, é. Mexe bem mexidinho pra render. Todo dia se tem que temperar pra manter o sabor e degustar. Quem faz com amor faz mais gostoso. Diz a receita do prazer. Quem faz com amor faz mais gostoso. Diz a receita do prazer. Tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pra me malandar. Mas tempera, neguinha, tempera. Tempera pra eu me fartar. Tá ficando bom, tá ficando bom. Tempero gostoso pra me malandar. Mas tempera, tempera, neguinha, tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. Tempera. estivemos com o cantor brasileiro Martinho da Vila e o tema Tempero do Prazer. Estamos aqui no programa Contacto Air Athens International Radio 104.4 FM, o programa em português para todo aquele que fala, pensa ou sente em português. O nosso número de telefone é o 0030, código internacional, de Atenas 210 e o número 341-1610. Se quiser falar connosco, pois estamos aqui para ouvir as suas opiniões e sugestões. Vamos então continuar o programa de hoje com os Gaiteiros de Lisboa e o tema, um tema baseado na tradição portuguesa medieval, com o nome de Trângulo Mângulo. Tinha 24 feiras, mandei-as fazer um doce, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 12 que ficaram, mandei-as vestir de bronze, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão doce. Dessas 11 que ficaram, mandei-as lavar os pés, deu-lhes o trângulo, trigo, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 10. Dessas 10 que me ficaram, mandei-as para 19, deu-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão Dessas 9 que ficaram, mandei-as comer biscoito, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 8. Dessas 8 que ficaram, mandei-as para 17, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 7. Dessas 7 que ficaram, mandei-as cantar os reis, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 6. Dessas que me ficaram, mandei-as para o João Pinto, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 6. Hey! Tabaco, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 4. Dessas 4 que ficaram, mandei-as lá outra vez, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 3. Dessas 3 que me ficaram, mandei-as calçar as luvas, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão 2. Dessas 2 que ficaram, mandei-as comer pirua, dou-lhes o trângulo, trico, trângulo, mângulo, nelas não ficaram senão Um dos objetivos do programa Contacto é divulgar música dos países de expressão portuguesa, neste caso concreto do Brasil, de Angola, de Cabo Verde e, obviamente, de Portugal. São os países que estão representados aqui em Atenas. Uma das minhas ideias é começar a trazer artistas de fora destes países de expressão lusófona e artistas que pudessem fazer aqui espetáculos, divulgando assim a língua portuguesa. A ideia seria depois levar artistas gregos a esses quatro países que há bocado mencionei. Não sei se será fácil, gostaria de saber qual é a vossa opinião, como é que se poderia fazer para trazer cá cantores. O primeiro artista que eu penso que seria interessante trazer aqui é uma cantora cabo-verdiana chamada Celina Pereira, uma grande amiga e que tem uma voz muito, muito, muito, muito doce, muito quente, muito tropical. E vamos ouvir já de seguida a Celina Pereira interpretar o tema Fusquinha. Situação. Presente vou receber que ele era sable, era doce. Vestido por canta se vê que ele tinha espinha de cabo. Presente vou receber que ele era sable, era doce. Vestido por canta se vê que ele tinha espinha de cabo. Presente vou receber. Escutámos Celina Pereira, cantora cabo-verdiana, e o tema Fusquinha. Vamos partir de seguida para Angola para escutarmos Matias Damásio e o tema Falsas Promessas. A tua vida transformou-se em mentiras. Os sonhos já não valem mais. Já não reconheces o homem com quem você casou e prometeu te amar a vida inteira. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Ele jurou te amar, mulher. Jurou também ficar contigo na pobreza e na riqueza. E nos momentos difíceis, ele estaria aí. De emoção você chorou, tua família testemunhou e o Padre abençoou. Aleluia! Eras a mulher mais feliz naquele dia. Ninguém podia roubar tua alegria. E o tempo passou, esse mesmo homem mudou. A tua vida transformou-se em mentiras. Os sonhos já não valem mais. Já não reconheces o homem com quem você casou e prometeu te amar a vida inteira. Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Ele jurou te amar, mulher. Jurou também ficar contigo na pobreza e na riqueza. E nos momentos difíceis, ele estaria aí. De emoção você chorou, tua família testemunhou e o Padre abençoou. Aleluia! Eras a mulher mais feliz naquele dia. Ninguém podia roubar tua alegria. E o tempo passou, esse mesmo homem mudou. Já não para mais em casa, arranjou outra namorada. Ele não te quer mais, ele não te olha mais, ele não te ama mais. Chora e chora, chora noite e dia, procurando aquele marido que desapareceu. Você andou noite e dia procurando. Ele não vem mais, ele não vem mais. Tua vida é tua vida é só sofrer. E tu só perguntas ao Senhor: será possível separar o que você uniu? Ele não te ama mais, ele não te olha mais, ele não te vê mais. Ei, ei, ei. Oh, oh, oh. A tua vida transformou-se em mentira. Os sonhos já não valem mais. Foi este tema triste e desolado do Matias Damásio, Falsas Promessas. Vamos para o Brasil para escutarmos a jovem Mónica Salmasso e um tema que eu acho de uma grande elegância, Cabrochinha. Sapato, seu mulato flosou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. Dê sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Ô cabrochinha, venha ver quem chegou. Chegou no bico do sapato, seu mulato flosou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. E sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Mas s'il vous plaît, ô messier garçom, leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour. Ô cabrochinha, venha ver quem chegou. Chegou no bico do sapato, seu mulato flosou. Bota um vestido curto, aquele justo lilás, que tem um corte do lado e um decote atrás. Dê sorte na loteca, uma merreca pintou. Repara só na beca que teu nego comprou. Vou te levar pra jantar, cabrochinha, dessa vez num restaurante francês. Mas s'il vous plaît, ô messier garçom, leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour. Leva um menu que eu não entendo lhufas. Eu vou pedir esse Dom Perignon, um escargot e um filé com trufas. Depois daquela sobremesa que flamba, a gente volta pro samba, a gente encerra o glamour. No fim da noite um bangalô tem um ar, um abajur, pra gente fazer l'amour, l'amour toujours. Escutámos a brasileira Mónica Salmasso cantar este chorinho intitulado Cabrochinha. Vamos para Lisboa escutar o grupo Ala dos Namorados e o tema Lisboa ausente. Escutamos os Ala dos Namorados, um grupo português, e o tema Lisboa ausente. O programa Contacto de hoje está a chegar ao fim. Estamos aqui em Atenas, 104.4 FM, Air, Athens International Radio. E para terminar, vamos deixar-vos com um tema que eu gosto muito, cantado pela cantora portuguesa Maria João, cantora de jazz, que tem um tema também emocional e triste, intitulado A Outra. Esperamos que esta semana seja uma semana boa para si, que faça boas compras para o Natal, e para a semana cá estaremos com mais um programa Contacto. Fique então com Maria João e o tema A Outra. Fingir que ainda não. as cicatrizes que ela fez, se desta vez